Whatever comes, I'll be okay. Whatever life throws my way, you wish I'd heard, but I'm free as a bird and I'm happy now. Ah, que será, será. Ah, que será. O que é que achas? O que é que eu acho? O que é que eu acho? Acho que é... ótima! Boa! É claro que achas. É sensacional. Tal como as outras 8 canções que a minha menina compôs para este álbum. Pai! Compuseste 9 canções sozinha para este álbum. A minha menina compôs 9 canções sozinha. Pai! Oh, Ana, não faz mal. Ele está orgulhoso. Aposto que guardaste uma madeixa do seu primeiro corte. Por acaso até guardei. E depois fiz este lindo porta-chaves. Digo a todos que é uma pata de coelho, porque não quero que pensem que sou esquisito. É, não queres saber o que é que ele fez com a minha primeira fralda? Não, não quero. E já me arrependi de ter almoçado chili de peru. Oh, sabes quem é que faz um ótimo chili de peru? Já sei. Esta menina. Menina, é. Oh, vá, parem. Ha. Costumo fazer um molho de malaguetas, fica incrível. Deve ser delicioso. Estou ansioso por prová-lo, preciso de mais uma canção. Ah, o quê? As 9 canções são fantásticas, mas o novo álbum da Taylor Swift tem 9 canções e mais uma faixa bónus. Preciso de mais uma canção até sexta-feira. Sexta-feira? Não é um problema, pois não? O único problema vai ser escolher qual das 100 canções que tenho aqui é que eu te vou trazer. Então tens até sexta-feira. Não há problema. Boa! Há problema? Não. Há só um grande problema. Bem, estou a acabar. As palavras saem sozinhas. Vê o que achas. Agradeço este Grammy. Álbum do ano. Não posso acreditar, não preparei nada. Pois é, e consigo chorar no ápice. Observa. Lady Gaga, Beyoncé, nem acredito que estou na mesma categoria que você. Foste muito comovente. Agora precisas de uma canção. Já compuseste? Bem. Se considerares 3 versos, uma ponte e um refrão, uma canção, então já compus. You're the boy I like for me. You're the boy who sets me free. I found the real McCoy. My perfect, perfect boy. Hã? Eu adorei. Quase tanto como há 2 anos quando conseguiste o disco platina com o Super Super Girl. Oh, bem me parecia que a conhecia. Olha, então é esta. Somebody just walked by, somebody caught my eye. The boy is super fine, I wanna make him mine. Everybody knows he's fine. Nobody's perfect, 6 semanas número 1, 2008. If he's on the corner, I'm going over. If we were a movie, 8 semanas número 1, 2007. He was the best of both boys. Não. Odeio-te! Olha, pai, vou sair com a Siena e estou falido. Ótimo, assim a rapariga vai ter um bom dia. Fala mais alto, acho que a mãe não te ouviu. Lá no céu. Tá bem, pronto, pronto. Quanto custou a insensível, mas divertida graça? $20? Concordo. Toma. Obrigado. Ei, quanto pagas se for abrir? Nem penses que te vou pagar para abrires a porta. Ok. Força aí! Ayo! Passei por cá para pedir emprestado um pente para bigodes. Lamento, António Bantosco. Não tenho pente para isso. Não estava a falar contigo, caro desprovido de pelos. Isto é uma coisa de homens. Então, Robert, tem algum pente a mais para bigodes? Não, mas tenho um mata-moscas. Não lhe pedi um mata-moscas? E eu não te pedi para vires cá a casa. Oh, Robert, adoro estas conversas entre homens de bigode farto. Se me chamas Robert mais uma vez, eu vou... Oh, tem calma, pai, eu trato disto. Au! Au, o bigode não! O bigode não! Estás com inveja porque não consegues deixar crescer o bigode. Posso deixar crescer quando quiser. A tua cara pelada diz que estás a mentir à descarada. A tua rima desprezível diz que és alguém... alguém... Posso deixar crescer o bigode? Que tal horrível? Obrigadinho pela ajuda, Robert. Every morning I wake up to find I always dream the same. Every night I come to my window, so tired of the same old game, with no one else to blame. Nah. When you call my name. Gostaste, Miley? Gostei. Olha, pai, gostei da canção que estás a compor. Tem graça que estou a compor-me igualzinha. Não me digas. É verdade. Olha, pai, não te importas de cantar outra vez para eu apanhar a letra e a melodia? Assim sempre evitamos estar a compor a mesma canção. Eu não quero que percas o tempo. Agora, canta bem alto, vai dizendo também os acordes e já podes começar. E... não. Miley, sei que estás bloqueada. Mas às vezes é nessas alturas que saem as melhores canções. Só tens de esforçar. Mas pai, ando a trabalhar nesta canção há 3 dias e só consegui encher o quarto de papéis e acho que até já perdi a Lily. Vês? Tenho bocados de letras e de melodias, mas falta sempre qualquer coisa e não consigo juntá-las. Dás-me uma das tuas canções. Para fingir que a canção é tua. Oh, não! Põe um agradecimento especial a Robbie Ray, debaixo do código de barras, onde toda a gente veja. Então, o que é que dizes? Digo que sabes perfeitamente que não seria correto se eu fizesse a canção por ti. Não conta a ninguém? Oh, vá lá, pai! Será que não posso fazer uma coisa errada para poder aprender e crescer e tornar-me uma pessoa melhor? Nada. Será que o papá Gaga também passa por isto? Filho, explica-me como é que isso te vai ajudar a ter bigode. Li na internet que estimula os folículos. Está a resultar? Não, mas só passaram 2 horas. Essa ideia é tão idiota como quando o tio Earl tentou fazer crescer o cabelo com uma colher de mel. Colher de mel? Eu não sou assim tão pateta. O que estás a fazer está a resultar. Já vejo o teu bigode farfalhudo. Mais uma vez, obrigado pela ajuda, Robert. Miley, estás enfiada no quarto há quase 1 semana. Tu tens de sair, sentir o sol na cara. Anda. Ele queima! Ele queima! Mas que pivete! Há quanto tempo é que não lavas os dentes? Não consigo compor outra canção, Lily. Eu não mereço uma escova-dentes. Sou um fracasso. A sério? Puxar pastilhas? Um elixir, por favor, faz qualquer coisa. Olha, tens de dar descanso à tua cabeça. Sabes que mais? Vamos passear até à doca, baixamos a capota, tu abres a boca... Não, para aquele lado. Temos de arejá-la como deve ser. Não, para aquele lado. sensacional. Não te sentes assim muito melhor? Sim, bestial. Não tenho tempo, não tenho ideias. Maldita seja a Taylor Swift e a sua faixa bónus. Ela odeia faixas bónus. Ela não é nenhuma estrela ou assim. Vai-te embora. Só tenho 24 horas para escrever outra canção. Eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Adorei. Tem muito estilo, é muito diferente e tem muito pouco a ver contigo. Produtor que não vai ter de levá-la para casa, repete lá. Como é que adoras e não a queres usar? Ei! Sou a melhor com três. Queen, eu sempre respeitei a tua opinião, mas tenho de ser honesto contigo. Desta vez estás enganado. Garanto-te que esta canção vai ser um sucesso. Eu não discordo, mas não com ela. Não é o som que o público espera ouvir da Hannah Montana. Olha, adoro-te, adorei esta canção. Mas vocês não ligam. É como os meus pais. Sair de casa aos 38 foi a melhor decisão que tomei. Lamento, Queen, mas não concordo contigo. Não, mas é verdade. A minha mãe cozinha muito bem, mas gritava comigo. Não estou a falar disso. Eu conheço os meus fãs. Tenho a certeza que vão adorar esta canção. Ok. Então é assim. Tu achas que tens razão, eu acho que tenho razão. Só há uma forma de decidirmos isto. Decida, artista! Decida, senhora. Pedra, papel, tesoura? Não e sim. Sério? Não. Recorremos à amostra. Trazemos 10 fãs da Hannah Montana escolhidos aleatoriamente e se mais de metade gostar da canção, então fica a faixa bónus. Não. É uma péssima ideia. Não te lembras, foi com essa técnica que o disco de rap aqui do Robbie Ray não vingou? Quem é que disse que eu não tenho jeito para o rap? Lembro-me dessa. Disseram 96 em 100. Pois, mas os outros 4 acharam formidável, não me esqueças. Pai! Desta vez isso não vai acontecer. Eu acredito na canção e confio nos meus fãs. Vais ver! Adoro a de cor-de-rosa. Sabe identificar uma boa canção. Pois é, estás a ver? Ela é a favor das minhas novas opções. O meu público está muito avançado para a idade. Tira o dedo do nariz, perdes a credibilidade. Everybody. Então, mal disposto. Espero bem que estejas a conter um arroto e não a fazer caretas à música da minha filhota. Ora bem. Bom, ouviram a música? Agora vou fazer-vos algumas perguntas. Quero que sejam honestos. Lembrem-se, não há respostas certas nem erradas. Douglas, o que é que achaste? Detestei. Resposta errada! Pai, deixa estar. É só um miúdo, vai correr tudo bem. Eu adorei! Vês? Mas não é uma música da Hannah Montana. Miúda dos macacos! Porquê é que achas isso? É como se puséssemos ketchup num gelado. Ambos são saborosos, mas se juntarmos dá uma enorme vontade de vomitar. Como esta canção. Eu vi logo que esta técnica era má ideia. Mas quem é que me quis ouvir? Ninguém? Pai, para. Estás a pôr-me nervosa. Desculpa, querida. Mas é que eu sei que te esforçaste para fazer a canção e ela é excelente. Mas tens razão. Aqui eu sou o adulto e tenho de agir como um adulto. Gonna get this. Oh! Vou dizer-te o que é que achas da tua opinião. E olha o que achas da opinião da tua mamã. Pai! Eu preciso de ir dar uma volta. Um sumo e uma volta. Sumo, volta. Uau! O teu pai é demais! Estava tão full que devia querer vestir-se como um miúdo de 12 anos e entrar ali e convencer todos de que adorou a canção. Oh, não posso! Ei! Desculpem! Ouvi a canção e vi logo que era um sucesso da Hannah Montana! Acertei? Acertei? Claro que acertei! Consumo! Eu gosto desta. Mais para cima... Oh, está bom, está bom. Impecável! Ana, é o rapaz sem pelos. Apanhaste-me, Rico. Não consigo deixar crescer o bigode. Eu sou o senhor cara de bebê e tu, senhor bigodes. Então é assim? Não vais dar luta? Nem sequer vais tentar colar uns pelinhos de gato na cara? Ah, podia fazer um discurso e dizer-te que o facto de teres bigode não faz de ti um homem, ou que a minha modelo de biquinis gosta de carinhas lisinhas. Mas tu ias rir e fazer uma dança idiota do bigode. Conheces-me tão bem. Eu tenho bigode e tu não tens. Eu tenho bigode e tu não tens. Por outro lado, vou mostrar-te como vai ser o teu futuro. Esse é o meu pai. Exatamente. E este é o teu avô. Oh, não. E vou apresentar-te à tua tia tetra-tetra-avó Rossa. Sim, exatamente. Podes ter muito pelo e cabelo, mas tendo em conta a tua herança, vais acabar por ficar sem nada nessa cabeça oca. Não. Tens razão. É melhor quando eu dou luta. Isto não é bom. Não, não, não, não. Bom, nós os cinco adorámos a canção da Ana e queremos-la no álbum. Vamos formar a equipa dos Fishes! Sim, viva a equipa dos Fishes! E há cinco crianças que têm falta de gosto e não sabem apreciar o brilhantismo desta música. Não falas como uma criança? Também não bato como uma. Muito bem. Bom, Cammy, parece que tu tens o voto decisivo. Então, o que é que tu dizes? Queres fazer parte da equipa dos Fishes ou da equipa dos Totós, que nem nome tem? Equipa dos Fishes, equipa dos Fishes, equipa dos Fishes, equipa dos Fishes, equipa dos Fishes, equipa dos Fishes, equipa dos Fishes. Quem era? Malacan. Era a tua consciência. E tu devias dar-lhe ouvidos. Eu... Desembucha! Escolhe a equipa dos Totós. Oh, Cammy. Bem, a contagem final dá 6 contra 5. Ou 6 contra 4, se não contarmos com a menina que virou a roupa do avesso para tentar enganar o pateta do produtor musical e perdeste à mesma. Nha, nha, nha. Tens razão, soa muito melhor com 3. Mais devagar. Queridos, excepto vocês 6. Agora ouçam. Eu sei que a mudança pode assustar, mas faz parte do crescimento. É assim que descobrimos quem somos e quem vamos ser. Mudar é entusiasmante, é divertido. Como esta canção, e é por isso que a adoro. E vocês também deviam adorar. Eu não quero que tu mudes. Adoro-te tal como tu és. Se calhar tem razão. Talvez a canção seja muito diferente para a Ana. Não sei, querida. Quando um artista tenta crescer, há sempre algumas pessoas que não vão gostar. Procura em ti a resposta. Vais dar ouvidos aos que não querem ou vais ouvir o teu coração? Quando os que não querem têm 7 anos e choram, partem-nos o coração. Oh, estou orgulhoso por tentares que todos os teus fãs fiquem felizes. Mas como não é possível, sabes quem é que deve ficar feliz? És tu. Se não estiveres feliz, não resulta. Hey, Ana. Oh, olá, Ayas. Já acabaste? Sim, já acabei. Boa, fixe. Esta és tu? Sim, sou eu. E por favor, não digas que não gostas ou que não devia cantá-la, nem comeces a chorar porque não queres que eu mude. Oh, alguém esteve com uma amostra. Só ia dizer que gostei. A sério? Sim, está excelente. Mas se não vais usá-la, gostava de comprá-la. O Queen quer uma faixa bónus no próximo álbum. Taylor Swift? Claro, aquela miúda nunca dorme. Deixas-me usá-la. Desculpa, mas se vai ficar no álbum de alguém, então vai ser no meu. Tudo bem, gostava mesmo de cantá-la. Talvez seja possível. I can see you hanging out in the corner, looking fly and you're finally coming over. I've been checking out you but you didn't notice. Oh, oh, oh, oh. It's really nice to meet ya. 1, 2, 3, could you smile for a picture? Tonight we're gonna get this, gonna really love it. Oh, oh, oh, oh. Somebody just said, Hannah, do you already have a man? Cause I'm smooth like Carlos Santana. Well, here we go, boy, strike it up. Are you the boy, the boy, the boy? The honest truth, the real McCoy. If you're the boy, the boy, the boy, then make me feel. This boy.